Quero te agradecer, meu Senhor. Quero te louvar, Senhor Jesus. Quero exaltar o teu nome nesse momento mais uma vez. Queremos dizer que nós te amamos, Senhor Jesus. Queremos dizer que nós reconhecemos e nós temos uma certeza absoluta de que tu nos amas, Senhor. Obrigado por nos amar, Senhor Jesus. Obrigado por nos amar, Senhor. Nosso coração, Senhor Jesus, volte a queimar por Ti, Senhor. Que nossa alma volte a Te desejar, Senhor, acima de todas as coisas, Senhor. Tu és a nossa prioridade, Senhor. Tu és o que temos de mais precioso em nós, Senhor. Oh, Jesus. Se o Senhor estiver aqui manifestado no nosso meio, Senhor, nós sairemos daqui cheios do Senhor. Por isso, Senhor Jesus, se manifeste no nosso espírito, na nossa alma, Senhor, nos dando a graça, Senhor. A graça, Senhor Jesus, para abrirmos nossos olhos. Em teu nome nós oramos. Amém. Essa buzinada aí. Suína! Suína está sendo liberada. Suína! Suína perguntar, Atos 16, livro de Atos, capítulo 16, livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo historiador Lucas, capítulo 16. A partir do versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Eu quero falar um pouco sobre prisão nessa noite. Quero falar sobre aquilo que te aprisiona, aquilo que te rouba de Deus. Amém. Tenho visto assim, desde a minha conversão, eu tenho visto de todo tipo de gente dentro de igreja, né? Mesmo antes de ser pastor, a gente convive dentro de uma igreja e a gente percebe as coisas, a gente visualiza quem é e quem não é, quem é apaixonado por Deus e quem nem, não entendo nem por que está ali, quem está disposto a pagar o preço que for necessário para ser, para estar, para seguir o Rei dos Reis até as últimas consequências, e muitas vezes implicando até a própria morte. Então, sempre visualizei isso dentro de igreja. Não sei se porque Deus já tinha um chamado para a minha vida, mas eu sempre percebi isso de alguma forma. E parecia que tinha pessoas que não percebiam isso acerca de si mesmo. Estavam ali, mas não estavam. Não dava para entender muito o que acontecia na vida de cada um. E além de ter esse tipo de divisão visível dentro da igreja entre pessoas que são apaixonadas por Deus, cujo projeto de vida é uma vida eterna, projetada no reino, e viver todas as implicações do reino, porque não conseguem dizer para Deus: "Estou indo embora", né? Gente que, quando pensa em qualquer possibilidade que seja de viver uma vida fora de Deus, sempre vem como palavra: "Para onde nós iremos, né? Para onde nós iremos?" Quando você experimenta de fato o Rei dos Reis na sua vida, e você passa pelo processo da regeneração, que é quando a vida de Jesus vem aqui dentro de você, e a tua paixão por ele é despertada, né? Antes eu tinha uma paixão única apenas por aquilo que era carne, aquilo que era destrutivo para a minha vida, aquilo que me roubava de minha família, aquilo que roubava das pessoas que eu amava. Tinha amigos para toda a obra. Quando ele entrou na minha vida, eu perdi todos eles, porque eles não conseguiam entender aquilo. Não conseguiam entender como é que eu podia ser tão otário o suficiente para deixar de fazer as coisas mais prazerosas da vida, para viver dentro de uma igreja, amando a um Deus invisível, renunciando a minha juventude, porque eu me converti com 18 anos, estava na flor da idade, né? Na flor macha da idade, sem nenhuma conotação aí, né? Na flor masculina da idade. Vocês gostaram, né, seus pervertidos, né? Na flor da idade, com 18 aninhos, né? Gatinho. E não, eles não entendiam isso. O que aconteceu com esse cara? Esse cara pirou. Esse cara ficou louco, ficou maluco. Meu pai muitas vezes me questionou. E meu pai certa vez chegou até a questionar a minha masculinidade mesmo. De fato. Porque a minha vida era jejum, oração, viver na presença de Deus o tempo todo, buscando. Era virado numa vareta. Só tinha era um palito de fósforo, certinho, uma cabeçona e o resto. Era um risco, assim. Era bem fácil de me desenhar. E não tinha namoradas, né? Namoradas? Tinha uma namorada só de cada vez, mas namoradas não tinha. Preocupação era Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, o tempo todo, Deus. Quando saía fazer evangelismo nas ruas, toda sorte de provações e tentações aparecia, mas a paixão era por Deus, e queria saber de Deus, e Deus, o tempo todo, Deus, né? Uma vez meu pai chegou assim, ô filho, uma coisa errada com você, cara. Você está com 18 anos de idade, cara, e eu não te vejo como é, mas está acontecendo alguma coisa, né? Eu falo, calma, paizinho. Calma que eu não sou celibato, não, pode ter certeza. E a minha sexualidade está muito segura em Cristo. Fica tranquilo quanto a isso. Mas a paixão por Deus, ela é uma coisa que tem que marcar a minha e a tua caminhada. Porque uma das coisas que eu temo, às vezes eu visualizo isso acontecendo diariamente, não só na minha vida, mas na vida de muita gente, o perigo que nós temos de cair, de perder essa paixão, e nós caímos numa mesmice, numa rotina, onde Deus se torna, eu não sei que palavra definir, ao ponto de nós olharmos para a cruz e aquilo não ter mais nenhum tipo de peso, aquilo não ter mais nenhum tipo de implicação, nenhum tipo de desafio de mudança para a minha vida, né? E eu olho para a cruz, eu olho para o Cristo sangrando, sofrendo toda a minha dor. Na hora que o Cristo estava ministrando ali, sempre eu procuro criar imagens na minha mente, né, para tentar entender, visualizar um pouco daquilo que está sendo dito, para que a gente possa se identificar com aquilo, né? Mas todas as vezes que eu penso na cruz, eu penso no sacrifício de Jesus, aquilo é muito para mim, né? Sempre algo que me impacta, que me impactua, que mexe aqui dentro, que me leva a sair da zona de conforto, da zona de mesmice, da zona de indiferença em que eu me encontro, porque aquilo foi algo que aconteceu na história e eu não tenho como dar as costas para isso. Mas quantas vezes eu vejo isso acontecendo, não apenas na vida das pessoas aqui, mas acontecendo isso na minha vida, onde no momento de loucura eu sou tentado a dar as costas para Deus. É como se eu olhasse para aquilo e eu tenho a cara de pau de virar as costas para aquilo, dizer Deus, vou viver a minha vida. Infelizmente nós não estávamos lá há 2000 anos atrás. Infelizmente nós não estávamos lá no Gólgota há 2000 anos atrás. Nós não estávamos naquela montanha em forma de caveira. Nós não estávamos vendo ele sendo esfolado vivo, escarnificado, sangrando. Talvez uma das coisas que a gente jamais vai poder compreender é o que Jesus viveu quando ele gritou lá na cruz assim: Pai, por que você me abandonou? Porque uma coisa somos nós que nascemos dentro de uma situação de abandonados, no sentido de que nós não temos nenhum tipo de relacionamento com Deus e vivemos uma vida longe do Rei. A gente nasce nessa vida de pecado, sabemos o que é o pecado, sabemos o que é o medo, o que é ficar doente, o que é sofrer a perda, a dor, né? Mas Deus nunca tinha vivido isso de uma maneira prática. E quando Jesus está lá na cruz, que o nosso pecado foi imposto sobre ele, todo o meu pecado, eu fico pensando assim: Deus, todas as minhas perversões, mentiras, egoísmos, levou ele naquela cruz. Quando isso começa a perder Quando eu começo a olhar para a cruz, eu penso que isso já não tem mais nenhum efeito na minha vida. Eu começo a perder. Eu olho para tudo aquilo que ele fez e eu dou as costas. É como um filho quando olha para a cara de uma mãe, né, e diz assim: eu não pedi para nascer. Eu já disse isso para minha mãe. Não pedi para nascer. Não pedi para estar aqui. Essa ingratidão que nós temos, né? Para com tudo. A gente é assim com os nossos pais, a gente é assim com as nossas esposas, a gente é assim com maridos, a gente é assim com os amigos, a gente é assim com pastores, a gente é assim com tudo na vida. Nós somos pessoas ingratas por natureza. Tem algo em mim, você, que conspira o tempo todo, né, com a gratidão. A gente não consegue ser grato. Gratidão é uma ofensa que a gente pensa. Quando a gente pensa em ser grato a alguém, parece que a gente está cometendo uma ofensa pelo simples fato de poder dizer obrigado, obrigado. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. Uma necromante os acompanhou durante alguns dias, perseguindo eles, trazendo uma espécie de revelação e afirmando uma grande verdade. E aí que está a grande sutileza da necromancia, né? A grande sutileza daquilo que a gente chama de espiritismo, kardecismo, baixo, alto, branco, preto, qualquer cor que a gente quiser dar. O grande fato é que muitas vezes o espiritismo ele usa, né, de verdades e afirma verdades que não são necessariamente contrárias à Bíblia, né? Mas por alguma razão aquela mulher começou a falar algumas coisas, né? E falou assim: olha, esses caras são servos do Deus vivo. Isso era mentira? Não, era uma verdade. E aquela mulher ficou durante dias, e Paulo fala que foi durante dias que ela ficou ali, até chegou um ponto que Paulo não aguentou mais aquilo, e Paulo se virou e expulsou aquele o quê? Espírito. Expulsou aquele espírito. Expulsou aquele espírito e falou: olha, nós não compactuamos com você. O expulsou, e moral da história é que foram para dentro de uma prisão por servir ao rei dos reis. Apanharam um pouco antes disso, né? Levaram algumas varadas, chicotadas, e foram para dentro de uma prisão. E o que aconteceu depois? Quando aqueles homens vão parar para dentro de uma cadeia fria. Uma coisa que era interessante que acontecia dentro das cadeias romanas é que os presos eram presos com os pés numa madeira, ficava assim, né? Tipo como se fosse uma anca, que chama de boi, né? Acho que, jugo. Vocês entenderam, né? Aquele negócio que coloca. É canga mesmo, né? É canga mesmo. Jugo é outra coisa, irmão. Jugo é o que você carrega todo dia na tua vida, irmão. Se liberta desse jugo. Aquela canga, né? Coloca no pescoço e nos braços e fica assim, né? Então, estava lá Paulo e Silas e presos. E acontece um milagre. Um milagre que talvez seja um milagre que precisa acontecer na minha e na tua vida. Dois homens dentro das masmorras romanas, dentro de uma cadeia gelada, fria, acorrentados até o pescoço. Esses homens começam a abrir a sua boca e esses homens começam a adorar a Deus. Começam a cantar hinos de louvor a Deus de dentro de suas prisões. E em seguida, algo acontece. A Bíblia diz que aquela cadeia inteira estremece. Eles são libertos daquela cadeia, de suas correntes. Aquela porta, aquele portão se abre, e ao ponto do carcereiro pensar: meu Deus, os prisioneiros fugiram, né? Ele na hora pegou numa espada, pronto, a ponto de se matar. Ele só ouviu uma voz de Paulo dizendo: não faça isso com a sua vida, nós estamos aqui ainda. A gente pode aprender algumas coisas com relação a esse texto. Primeira coisa que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que não há nada nesse mundo que deve roubar de mim e de você a nossa adoração a Deus. Não há lugar nesse mundo, não há situação nesse mundo, não há prisão nesse mundo, não há corrente nesse mundo que deve me roubar de ser um adorador. Porque o chamado primeiro da nossa vida, pelo qual a gente foi criado por Deus e chamado à existência, é para ser um adorador. Eu tenho dias que eu acordo e eu não oro por ninguém. E às vezes nem por mim mesmo eu oro. Às vezes nem pelo Gabriel e nem pela Kátia eu oro. Tem dias que eu acordo e a única coisa que o Espírito Santo pede na minha vida é que eu fique adorando a Ele um tempão. Então eu fico lá, adorando, dizendo palavras de amor, de elogio para Ele. E seja qual for a situação, a primeira coisa que a Bíblia está falando para mim e para você é que a gente tem que ter uma vida de adoração em qualquer situação que eu e você estivermos passando. A segunda coisa que o texto está nos ensinando é que quando eu e você vivemos uma vida de adoração, o Deus que está no seu trono vem até você, porque o Deus que eu e você proclamamos é um Deus que não resiste a um coração apaixonado. E é um Deus que também está pouco preocupado com música, canções, expressões religiosas, de culto, qualquer coisa que seja, que não brote de um coração apaixonado por Ele. Deus não se preocupa com música. Deus não está interessado com ritos. Deus não está interessado com outra coisa que não seja um coração apaixonado por Ele. E nós temos sido roubados. Quantas e quantas vezes eu e você temos sido roubados desse coração apaixonado por Deus, né? Quem pode dizer hoje aqui, não precisa levantar a sua mão, quem pode dizer assim com toda a certeza absoluta do mundo, sem nenhum tipo de demagogia ou hipocrisia, eu sou alguém apaixonado por Jesus? E isso é demonstrado de uma maneira prática na minha vida diária. Porque se eu digo que eu sou apaixonado e a minha vida não demonstra isso, se eu digo que sou apaixonado pela minha esposa, mas eu nunca a beijo, nunca a toco, nunca tenho tempo para ela, nunca dedico a minha vida a ela, nunca expresso de uma maneira prática isso para com ela, não passa de palavras, né? Então a segunda coisa que você aprende com esse texto é que o Deus que está lá no seu trono intervém, vem, desce até a mim e me liberta. Quando eu perdi meu pai, eu me ajoelhei do lado do corpo dele e eu comecei a adorar a Deus. Quando eu estava no seminário, quando veio a notícia que o Deão chegou e disse assim, me chamaram lá, eu estava no meu quarto, me chamaram, falei, Pipe, vem aqui, queremos falar com você. Me chamou lá, minha irmã estava no quarto. Ele disse assim, como é que está teu pai? Ele está bem, falei com ele ontem, liguei para ele. Pois é, cara, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Teu pai foi assassinado. De alguma forma, a graça, ela te sobrepõe, né? E o meu coração, na hora, lógico que você leva um choque e você pensa assim, amém, Deus o sabe. Eu ainda tinha que dar notícia para minha irmã, corri até o quarto onde ela estava. Minha irmã teve um sexto sentido ali mesmo, previu o que estava acontecendo antes mesmo de ficar sabendo. Cheguei, ela já estava chorando. Quando eu cheguei na porta, ela perguntou assim, o que aconteceu com o pai? Ela já sabia que tinha acontecido alguma coisa no seu espírito. Eu contei para ela e abracei ela e falei assim, olha, mana, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Há algum propósito nisso que a gente não está entendendo, mas Deus sabe. E nós saímos dali e fomos até o lugar onde meu pai estava, ainda no local do crime. Eu cheguei lá, a polícia estava fazendo a perícia, a polícia terminou a perícia, eu pude entrar lá, me ajoelhei no lado do corpo dele ainda da maneira que estava. Me ajoelhei ao lado e agradeci a Deus, orei, falei, pai, eu te louvo, porque se eu não tivesse feito aquilo naquele momento, hoje eu não sei nem se eu estaria aqui. meus tios na época, todos, a maioria deles queriam se vingar, matar gente que às vezes desconfiava que fosse, nem tinha certeza absoluta de quem eram os responsáveis, queria sair matando todo mundo, né? Gaúchada, velho, né? Queria sair matando todo mundo ali. E a única coisa que eu sabia dizer, gente, nada do que nós fizemos trará de volta. Tivemos um culto naquele dia, levantei as minhas mãos e adorei a Deus e falei, obrigado, Pai. Hoje eu estou livre e continuo em frente. O que tem te amarrado? O que tem te aprisionado e impedido você de continuar em frente? O que nessa caminhada com Deus te amarrou, te aprisionou e te deixou lá atrás? Te impediu de continuar em frente? Te impediu de continuar adorando, sendo um adorador? O que tem roubado da minha vida a paixão por Deus? Qual é a decepção que eu e você tivemos que nos roubou dele? De sermos pessoas apaixonadas por ele. O que tem me roubado? O quê? Até quando eu vou permitir que isso aconteça? Há uma quarta coisa que acontece aqui. A primeira, então, é que nós devemos adorar a Deus, seja qual for a situação em que a gente está inserido. A segunda coisa é que Deus vem quando um coração apaixonado clama por Ele. A terceira coisa que acontece é que esse Deus liberta aquele coração que está aprisionado. Ele tira das prisões quando nós derramamos o nosso coração diante dEle. E a quarta coisa que acontece é que quando Deus nos liberta de nossas prisões, isso se transforma de alguma forma em um projeto de transformação social para com aqueles que estão à sua volta. Porque nada nesse mundo resiste a um coração que é apaixonado por Deus. Nada nesse mundo resiste. Um religioso não faz a menor diferença na sociedade. Um cara que vem na igreja, deixa de vir, tá, mas não tá. Para a sociedade isso é indiferente. Agora, quando a sociedade encontra uma pessoa, um homem, uma mulher, que é apaixonada ou apaixonado por ele, alguma coisa acontece. Talvez as minhas prisões, primeiro, tenham me impedido de adorá-lo. E por me impedir de adorá-lo, tenham impedido também de me libertar de vícios, de condicionamentos, de coisas que têm me roubado de alguma forma, porque como eu não adoro a Deus, porque eu estou preso na minha condição, automaticamente eu permaneço na mesma, né? Nada acontece, porque Deus não move. Porque não encontra um coração apaixonado. Encontra um cara que pensa que encontrou o gênio da lâmpada e acha que Deus é uma lâmpada, né, que você esfrega a hora que você bem entende. Deus é esse cara que você pode esfregar, esfregar, esfregar, esfregar à vontade. Porque tem uma coisa que eu e você jamais podemos esconder nele. Eu posso esconder todo o que há em mim aqui, por meio dessas roupas, depois vem minha pele, né, meus músculos. Estão risando por quê? Você não, Gramê. Mas há alguém que olha para dentro de mim e vê de fato o que está acontecendo aqui dentro. Se tudo que eu estou dizendo aqui é verdade ou não. Hoje a gente estava lá no Renovo, do grupo 3. Hoje mais um grupo de renovo teve início. Houve uma circuncisão lá. Foi uma benção. E a moda antiga ainda, com pedra lascada foi. Não, mas calma, tem a segunda parte. Quem não foi, vai na outra e fica tranquilo. E hoje, na hora de encerrar, a gente teve um tempo de oração lá. Alguns homens desceram lá pro lago do Capivari, foram orar lá na beira do lago. Eu sentei naquela grama ali, sozinho, e olhei para aquele Senhor dos Anéis ali, né? Aquele cenário Senhor dos Anéis. E comecei a olhar para aquelas montanhas e falar com o Pai e dizer assim: Deus, Deus, Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Até quando a gente vai ser roubado, Senhor Jesus, pelas nossas cadeias? Até quando? Reuniões, qualquer que seja a expressão de fé que eu e você podemos professar todos os dias, que não envolve na transformação dessa cidade, é hipocrisia, é novela mexicana, novelinha de terceiro, quarto, quinto escalão. Porque se a minha adoração a Deus não gera libertação na minha vida, e não gera transformação na minha vida, na minha família, na sociedade em volta, é tudo menos adoração. Porque é uma adoração prestada da boca para fora. É algo que não nasce daqui, ó, da alma. Quem é casado sabe. Quando você olha nos olhos de quem você ama e quando você diz que você ama, né? Quem tem a graça de ser casado e tem experimentado, quem está namorando e tem experimentado isso, né? De poder. O maravilhoso em casamento, e que eu sempre falo nos casamentos também, o mais maravilhoso em casamento é esse desnudar, que é muito mais do que tirar a roupa. Os solteiros fecham os ouvidos agora que eu falo umas coisas meio picantes, então vocês não podem ouvir, né? É esse desnudar que implica em você poder olhar nos olhos e você literalmente conhecer algo que está por trás daquilo. Esse desnudar da alma, isso é maravilhoso. Tem gente que passa, fica casado 50 anos e nunca se despiu de fato para o outro. Todos vocês encontrem a graça em nome de Jesus dentro dessa igreja para um dia encontrar a sua costela, o seu churrasco, e olhar nos olhos do teu churrasquinho e, né, olhar nos olhos do churrasquinho lá e desfrutar mesmo da alegria que é ser casado, né? Às vezes eu falo bastante essas questões de casamento porque eu quero deixar bem explícito para essa igreja de que casamento é o propósito de Deus. Eu sei que tem gente que foi chamado para o celibato, né? Tem uns que foram chamados para o celibato. Não vou falar nada. E tem uns que não querem, mas a coisa está tão feia que está se obrigando a encarar, né, o ministério em nome de Jesus, amém. Mas, amém, amém? Levanta a mão e fala amém. Amém. Amém, amém, Rodrigo, amém. Coisa está feia. Mas eu falo isso porque há tanta propaganda contrária a família e ao casamento, que se a igreja não se posicionar contrário a isso tudo, eu temo que vocês podem ser influenciados de uma maneira tão grande de acreditar que aquilo que Deus criou é algo falido. É uma utopia. E os homens que eu tenho discipulado sabem melhor do que ninguém que eu nunca disse que casamento é, de alguma forma, algo que eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter casado mais cedo. E eu posso dizer para vocês, é a melhor coisa que Deus criou. E não acredite naquilo que o diabo tem dito aí fora. É. Teve gente que casou e depois falou assim: Pipe, você me enganou. Porque você falou que era bom. E isso não é verdade. É. Eu já ouvi isso. Aí eu falei assim: bom, eu não sei o que aconteceu de errado com você, mas eu posso dizer que eu sou uma experiência viva de que é a melhor coisa que Deus criou. E eu sei que tem muita gente que pensa como eu. Então, reuniões adoração que não leva a mudanças. Não é disso que Deus está interessado. Deus está interessado primeiramente em mudar você. Porque se Ele não mudar você, a começar tendo uma vida de adoração em toda e qualquer circunstância, Deus tem muito pouco a se fazer através de você. Muito pouco. Deus tem muito pouco. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes em que Deus mais me usou no meu ministério é quando eu estava fraco, pequeno, me sentindo o ser mais repugnante, misério. Misério existe? Mas eu inventei agora. Mísero, esqueci do acento. Graças, Agenor, você é uma benção, né? Misero, né? E quando a gente lê lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 9, você não precisa abrir sua Bíblia. Trust in me, confie em mim. Diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Talvez eu não tenha encontrado nada, porque eu não tenho procurado nada. Talvez nenhuma porta tenha se aberto, porque eu não estou batendo em nenhuma. Imagine se eu andasse na rua e as portas fossem se abrindo. Pipe, né? Por alguma razão, portas na sociedade em que a gente vive só se abrem quando você bate. E por alguma razão a gente pensa que Deus é o Deus que fica abrindo porta diante do meu e do teu desinteresse por Ele. Quando Deus chama Oséias, e Deus faz com Oséias algo ao ponto de os teólogos, uma grande parte dos teólogos olham para a história de Oséias e falam assim: não, isso aí nunca aconteceu. Isso daí é uma metáfora, é uma parábola, isso é uma historinha que foi inventada para exemplificar algo, mas aquilo ali nunca aconteceu de fato. Deus pede para Oséias ir procurar uma mulher que era prostituta e pede para que ele se case com ela. O profeta Oséias vai e se casa com ela. Ela já tinha um filho que não era dele. Ele se casa e começa a ter alguns filhos com ela. E ela vai, o trai, sai de casa, abandona ele com os filhos e vai viver de novo na prostituição. Ela começa a passar fome e necessidades. Oséias, ocultamente falando, pega, a compra novamente como escrava, tira ela da situação em que ela estava, a traz novamente para dentro de casa e cuida dela pelo resto da sua vida e continua amando ela. E todo o livro de Oséias, o ensino é esse: um Deus que caminha atrás de um povo adúltero, um povo que o tempo todo está deixando de lado, né? E umas coisas que eu não entendo em Deus é isso, é essa paixão dele. Eu estava pregando na Jocum essa semana, dando aula lá a semana inteira, e uma das coisas que eu estava falando para eles é a ousadia que Augusto Cury teve quando escreveu o livro A Oração do Pai Nosso, né? A primeira parte. Uma das coisas que Augusto Cury fala nesse livro, que eu achei de uma ousadia que beira a heresia, né? Com certeza muitos teólogos que ao lerem esse livro vão torcer o nariz mesmo, porque ele foi ousado nas afirmações que ele fez nesse livro. Algumas eu gostei e assinei embaixo, algumas eu fiquei meio, talvez, quem sabe, né? Vamos lá, né? Mas estamos aí. não é uma porcaria, mas pode ser uma probabilidade. Mas ele fala assim: por que que esse Deus, na sua lei, diz a primeira coisa de todas elas: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas? Que Deus é esse que a única coisa que pede é que seja amado? É a única coisa que ele pede na sua lei: ame-me, ame-me acima de todas as coisas na sua vida. Dá uma impressão de um Deus que fica implorando para ser amado, desesperado para ser amado. Deus tem uma carência dentro dele por você. Eu, como pai, às vezes eu olho para o Gabrielzinho assim, né, e falo assim: filho, dá um beijo no pai. Ele: ai, fico, filha da mãe, já tá me largando, né, cara? Ah, não, pai, ei, que nojo, ele fala, ei, que nojo. Porque às vezes eu tô com barba, quer dizer, fiapo de favela, mas é, eu falo: ah, filho, só um beijinho. Ele: tá bom, dá aquele michuruca. Eu falo: ah, não, cara, vem aqui, pelo amor de Deus, me dá um beijo, que eu tô carente de você. E eu tenho aprendido que Deus age assim comigo. Todos os dias, quando saio de casa, eu falo: filho, papai está saindo. E ele: tá bom. Eu sonhava que ele chegava: ah, não, pai, fica mais aqui, né? Quando eu vou para Renovo, filho, papai vai ficar 2 dias fora de casa. Ele: tá bom. Vai, vai logo. Vaza. Eu fico. Há algumas vezes assim, quando ele me rejeita, fogo, né? Até o filho da gente, né? Até isso que tem que fazer cura interior dentro da gente. Às vezes em que ele fala assim: ah, pai, desse jeito, às vezes eu vou pro quarto realmente e eu fico refletindo acerca disso. Procuro tirar daquilo algo pra minha vida. Eu fico pensando e orando e falando: puxa vida, pai, eu faço isso contigo o tempo todo, né? Ele fala: é. Muitas e muitas vezes você faz isso comigo. E às vezes eu tenho algumas. Às vezes ele tem misericórdia de mim. E às vezes ele me beija de uma maneira apaixonada. E eu não preciso de mais nada na vida. Meu filho não precisa me dar dinheiro, porque eu não preciso. Não precisa me dar presentes. Nada. Tudo que eu quero dele é que ele me ame. Só isso. E o Deus que você tem na sua vida age da mesma forma. Que você não o troque. Que você não o deixe. Que ele seja aquilo que queima na sua alma de desejo todos os dias. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar com cada um de nós, Senhor, a respeito da nossa paixão ou de nossa frieza para contigo. Eu sei que o Senhor é apaixonado por cada um de nós e que o teu coração se derrete de desejo por nós. É um amor que a gente não entende, Senhor. É um amor que a gente não consegue medir e calcular. É um amor que muitas vezes a nossa incompreensão diante dele, Senhor, nos faz se perder, nos faz errar o alvo. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoe por não saber, por não te amar como nós deveríamos te amar. Eu sei que um dia esses muros cairão, Senhor. Eu sei que um dia, Senhor Jesus, o véu cairá. Eu sei que um dia, Senhor Jesus, os nossos espelhos, Senhor, não existirão mais e que nós te contemplaremos face a face, Senhor. Por isso, obrigado, Jesus, porque mesmo apesar de nós mesmos, Senhor, obrigado porque o Senhor sempre nos ama. Jesus, que a gente saia daqui deste lugar nessa noite, Senhor, com nosso coração, Senhor, desejoso de te buscar como nunca te buscamos antes, Senhor. Que o nosso coração saia daqui queimando de paixão por ti nessa noite, Senhor. Que o nosso coração saia daqui nessa noite, Senhor, desejoso de encontrar, Senhor, um lugarzinho secreto, Senhor. Um lugarzinho de intimidade, Pai. Um cantinho só nosso, Senhor, para estar. Para estar, Senhor. Unicamente estar junto de ti. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos o teu Espírito falando com a gente, Senhor, e nos chamando de volta. É no teu santo nome, Jesus, no teu doce, doce, santo e amado nome que nós oramos, Jesus.